Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nessa sexta-feira, 21 de fevereiro. Hoje nós vamos tratar, como na sexta-feira passada, de carnaval. Sexta-feira passada nós falamos do antigo grupo de acesso, né, o Grupo A. Agora nós vamos falar do grupo especial, mas eu gostaria até de abrir um pouco o leque para nós não ficarmos naquela lenga-lenga de carnaval. É claro que vamos falar das escolas, de enredos, essa coisa, mas abrir um pouco o leque para os aspectos mais culturais, mais sociológicos do Carnaval do Rio de Janeiro, a importância dessa festa do Carnaval no calendário cívico da cidade do Rio de Janeiro. Para tratar desta e outras questões, estou aqui no estúdio com o Paulo Mota, que é especialista em carnaval. Ele é gerente do Núcleo Hans Donner de Comunicação e é também professor do curso de Comunicação Social do Centro Universitário Augusto Mota, a Unisuam. E também por telefone, nós estamos com o Luiz Carlos Magalhães, que é diretor cultural da Escola de Samba da Portela, colunista do site carnavalesco.com.br. E eu vou abrir com o Magalhães, até porque ele está pedindo para sair um pouquinho mais cedo do programa. Bom dia, Luiz Carlos. Eu queria que você desse um panorama da sua expectativa com relação ao carnaval. Como é que você vê a evolução do carnaval ao longo do tempo? O que é que você espera, se há alguma diferença que você espera deste carnaval para o carnaval do ano passado? Como é que você vê essa situação? Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, amigos aí que estão no estúdio, de casa também. Olha, é uma pergunta muito ampla, né? Eu poderia dizer, eu estou entendendo, você está perguntando das escolas de samba. Se eu falar do carnaval todo, eu acho que a grande novidade, que já não é tão novidade assim, esse movimento dos blocos, que está cada vez mais, como dizer assim, incomensurável já. Tanto é que a prefeitura já não está mais liberando blocos para o centro e para a zona sul, né? Só na zona oeste e na zona norte. Quer dizer, isso aí do ponto de vista da folia, tanto do ponto de vista da folia quanto do ponto de vista do urbanismo, né? Da vontade, do direito das pessoas de ir e vir, do trânsito, a gente não sabe, ninguém tem ideia de onde isso vai parar, né? Porque você pode imaginar daqui a 10 anos o que vai ser isso, entendeu? Bom, isso do ponto de vista dos blocos, né? Do ponto de vista das escolas de samba, o que nós vemos é cada vez mais o espetáculo tomando corpo. Você tem aí agora o grupo de acesso a partir de uma nova experiência, que foi a junção de dois grupos das categorias inferiores, formando um grupo de acesso forte, que é o que vai acontecer. No ano anterior já foram cortadas 4, esse ano mais 4, e vai consolidar num grupo de acesso forte, que é o que se esperava. Afinal, se o que se diz é que o desfile da Escola de Samba é o maior espetáculo da Terra, tem muita gente que afirma isso, o grupo de acesso tem que ser pelo menos o 10º. E não era isso que se via, né? Você via ali escolas muito incipientes, e agora não, agora isso está. O que se espera, por outro lado, é que os órgãos financiadores, a prefeitura, entendam que o carnaval não começa em fevereiro. O carnaval começa em fevereiro para quem consome o carnaval, mas para quem faz o carnaval começa muito antes. E com essa deficiência, sem que as escolas, principalmente do grupo de acesso, saibam o quanto e o quando vão receber, fica difícil fazer planejamento e acaba jogando as escolas aí nas mãos do Ministério Público. No grupo principal, eu acho que cada vez mais acirrado. Agora nós temos aí a chegada da nova Portela, da nova Mangueira, com direções novas, ainda que estejam devendo muito, mas muito revigoradas, né? Muito revigoradas. E você, somando isso às escolas que já vem pisando firme há muito tempo, além disso, esse ano você tem uma mocidade também que mudou a direção. Você teve você tem aí a Imperatriz chegando forte também, a São Clemente se consolidando, a Tijuca chegando no grupo de acesso depois de um belo carnaval anterior. a Ilha Forte novamente, é ruim citar porque a gente acaba esquecendo alguma. E a Vila Isabel, que está aí passando por um momento de noticiário muito difícil, pelo menos isso, né? Mas eu acho que basicamente, pelo que eu vi nos ensaios técnicos, eu acho que você tem três escolas muito fortes esse ano, que é a Tijuca, que é a Beija-Flor, que é sempre favorita, e o Salgueiro, né? Uhum. Essas três eu acho que são as que estão, não vi a Vila Isabel ainda, que vai ser no próximo domingo. Sim. Mas você tem essas três pisando muito forte aí, um carnaval que vai ser muito difícil, muito disputado, não só na cabeça, como também para ver quem vai cair para o acesso. Esquecer que a São Clemente, ano passado, tirou na frente da Mocidade. É verdade. Há uma expectativa. Nós tivemos um programa na sexta-feira passada sobre o Grupo A, que é o grupo de acesso, o antigo grupo de acesso, uhum. E até o Confete estava dizendo aqui que está muito igual ali a disputa, está ficando cada vez mais semelhante o desfile em termos de qualidade, não só de enredos, mas de qualidade mesmo do desfile, o grupo A do grupo especial. Nós vamos ter até o Império Serrano aí, que é escolas tradicionais, como você citou, escolas que estão no grupo A e que estão no grupo A e que são escolas que poderiam tranquilamente estar no grupo especial. Paulo Mota, você concorda com essas três favoritas que o Luiz Carlos citou agora? Concordo, sim. Bom dia, Luiz Carlos. Salgueiro, Beija-Flor e Tijuca, tá ali entre elas. Acho que o que você falou mesmo, a briga, o interessante é lá embaixo, né? Quem cai? É muito parelho as escolas, e pelo que eu vi também nos ensaios técnicos, essas escolas podem chegar e correndo por fora aí, como você falou, né? A Nova Portela, a Nova Mangueira e a Imperatriz. E mais sobre o carnaval em geral, você na verdade, gerente desse núcleo Hans Donner de comunicação e é especialista em carnaval. O que eu queria que você traduzisse isso para a gente, da Unisuam? Vou explicar aí a relação do núcleo Hans Donner e o carnaval. Bom, em 2008... Tirando a Valéria Valença. A Valéria Valença agora aposentou, né? Aposentou. Bom, mas sei que ela também, mesmo afastada, ela vai ainda com o Hans Donner nos eventos, já conheceu o núcleo, nós levamos a velha guarda musical de Vila Isabel lá, então ela ainda gosta muito do samba. Então, em 2008, a Unisuam criou um prédio de comunicação social e o patrono, o Hans Donner, ele apadrinhou o prédio. Desde então, por o Hans Donner gostar muito de carnaval, nós também começamos a trabalhar a questão do carnaval, porque muitos professores, muitos alunos, aquela área ali da zona da Leopoldina gosta muito de carnaval, são envolvidos com carnaval. Tem lá um Tico do Gato, o Fabner da bateria do Império Serrano, do Agogô. Eu poderia falar em uns 20, 30 pessoas do samba que são alunos da faculdade. E o trabalho, além de acadêmico, vai na Sapucaí também, né? A TV Unisuam compareceu em alguns ensaios na Sapucaí. E nós temos uma relação muito forte com o Carnaval Mirim. O Carnaval Mirim, que na época, em 2008, pouquíssimo se falava, ainda se fala muito pouco agora, que foi para terça-feira. Então o Edson Marinho, o Joel, lá da Esme Rio, convidou a gente para trabalhar com o Carnaval Mirim. Então, desde 2008, nós produzimos o DVD deles. Colocamos os alunos para produzir o DVD. Numa terça-feira aí que é o sambódromo não tem aquele mesmo aparato policial, né? Não, fica meio que abandonado, mas estamos lá firme e forte para fazer o DVD deles. É um trabalho que os alunos adoram. E são pessoas que passam por ali que vão compor o grupo A, o grupo especial. Tem várias crianças que começaram ali e hoje estão nas escolas grandes. Então essa relação aí da Unisuam com o carnaval é essa. No grupo especial a gente trabalha praticamente como espectador, mas no grupo de acesso já fomos algumas vezes. E no Mirim é conosco. Aí é onde atua realmente, né? Mais efetivamente. Fazemos o DVD, vai toda a equipe e tal. E o pessoal do grupo especial, que eu percebo, não sei se o Luiz Carlos acompanha lá o Mirim, quando era sexta-feira, as pessoas envolvidas com o carnaval, né? Estão muito ocupadas com o carnaval, elas não participavam. Já na terça o negócio fica mais... confortável. Então, os próprios parentes das crianças, eles participam mais. Isso foi um ganho. Agora, a questão de trânsito e tal, para a gente ficou até melhor também, porque sexta-feira, eu até fico preocupado com a em cima da hora, que vai entrar sexta-feira na avenida e esse trânsito aí tudo parado. Quero ver o pessoal chegar de Cavalcante aqui, vai ter que chegar muito cedo. É verdade. Não, todo dia está complicado, né, de chegar... E aqui na rádio é uma dificuldade. O programa entra no ar às 10, agora os convidados vão chegando, 10h05, 10h10, é verdade, por aí. É verdade. Quem tem que estar aqui às 10 somos nós, né, Gino? Eu e o Gino temos que estar aqui. Ô, Luiz Carlos, ele falou aqui, o Paulo Mota falou uma coisa do Carnaval Mirim e do desfile. Eu acompanhei no ano passado, eu estava na escala do plantão desse dia, da cobertura desse dia, do desfile das escolas de samba, e eu senti que há uma empolgação muito grande, e não só de quem desfila, de quem está participando, mas principalmente de quem está na organização, quem está por trás, que se dedica de uma forma muito especial, muito carinhosa a essa organização, e também pessoas que participam dos desfiles principais e dos outros desfiles, e que estão ali para dar uma força para botar essa garotada, dar sequência a isso aí. Agora, essa tradição, essa coisa que vai passando de geração a geração, ela está sendo mantida até que ponto a gente mantém a origem, até dos desfiles de carnaval, dos desfiles do carnaval, eu já vou aí, Luiz Carlos, até as grandes sociedades que desfilavam na Rio Branco, e no começo dos desfiles das escolas de samba, do desfile oficial, como é que você vê a evolução disso aí? Olha, eu vejo com muita preocupação, porque eu me senti envergonhado como carioca, como sambista, como brasileiro, quando agora nós perdemos a figura do Seu Molequinho e a imprensa passou batido, a intelectualidade brasileira passou batida, não se fez uma reverência decente ao Molequinho, e aí isso aponta para uma contradição. O carnaval é mesmo a maior festa brasileira? A escola de samba é mesmo o orgulho brasileiro? Não parece, porque se existe um personagem que protagonizou isso tudo, que foi importantíssimo nessa festa, na construção disso tudo, e ele morre e não se dá a menor pelota, você não vê uma notícia no jornal, nem no jornal RJ, não sei o quê. Você não vê isso, então isso me preocupa muito. Agora, que escolas de samba mirim são essas? Será? Eu me lembro da Nilce Mar Nogueira, que é neta do Cartola, que ela me advertiu uma vez, Luiz Carlos, se você acha que essa garotada sabe que... Se você pegar a garotada da Mangueira e perguntar quem é a Cartola e você acha que todo mundo sabe, você está muito enganado. Então, eu acho que, vamos dizer assim, fazer o desfile mirim... vamos dizer assim, é o hardware, é o material. É difícil pra caramba, eu acompanho a luta deles, mas o mais difícil é você ter essa garotada com conteúdo. Senão não adianta, porque hoje, o que está acontecendo hoje? As escolas estão sofrendo uma concorrência muito grande. Você vê a Portela, o Império Serrano, por exemplo. Madureira é um caldeirão cultural. Ali você tem o funk, você tem o hip hop, você tem o charme. Então não é muito fácil você regimentar uma garotada para a escola de samba mirim. Já não está fácil nem para você trazer para as escolas de samba. Hoje as escolas de samba estão tendo que pagar das fantasias. Quem é que pode pagar uma fantasia que custa R$1.000? Que na melhor das hipóteses custa 500 ou 400. Quem é que pode pagar um ingresso na Mangueira que custa 50, levar a namorada que gasta mais 50, e o baile funk custa 2 e as mulheres não pagam até meia-noite? Eu acho que isso tudo preocupa quem pensa o carnaval. Claro que é muito legal a escola de samba mirim, eu acho que a Liga Mirim está fazendo o papel dela, agora as escolas estão fazendo seus papéis, seus deveres de casa. Será que essa garotada sabe como é? Que fenômeno fantástico é essa, uma festa que começou com gente tão pobre e hoje é um orgulho nacional, essa transformação, essa subversão da negatividade, entendeu? O orgulho nacional é feito por quem era discriminado, foi construído por quem era discriminado. Será que essa garotada sabe disso? Não sabe, não. Não te afirmo que não sabe. Então, você jogar uma fanal toca aqui criticando a Liga, não, aliás, não, eles estão fazendo o papel dele. Agora, e as escolas, com essa maluquice, as escolas de samba hoje, na verdade, só querem saber de carnaval. Quer dizer, não é nem isso, você quer saber de carnaval, só querem saber de ganhar o carnaval. Eu acho que é o papel do presidente, todo mundo quer ser vencedor. Mas eu estou falando agora como diretor cultural da Portela, eu acho que eu, como eu digo lá, não me fale de carnaval, eu não quero saber de carnaval. Na Portela, como diretor cultural, eu não quero saber de carnaval, eu quero saber de resgatar a história da Portela, dizer para os meninos lá quem é Paulo, quem é Rufino, quem é Caetano, quem foi Candeia, mostrar ali toda essa trajetória da Portela. Eu acho que isso, paralelamente, é tão importante quanto o desfile. O desfile, repito, ainda que seja muito difícil fazer, é muito mais fácil de que você criar uma, você incentivar, você cultivar, desculpe a redundância, cultivar essa cultura do samba para você manter a chama acesa com essa garotada. Porque os apelos são muito, até o apelo hormonal, entendeu? Sim. É claro que o menino de 14, 15 anos, ele prefere ir ao baile funk porque tem beijo na boca na hora. Entendeu? Claro. Agora no samba não, no samba tem uma coisa mais comportada. Então o samba compete com isso tudo. Agora, outro aspecto que eu acho aí da maior relevância, também conjugando essas duas coisas, é que as escolas de samba estão envelhecendo, algumas estão envelhecendo muito rapidamente. Você repara no ensaio técnico ali, já tem alas cantando com pouco vigor, desfilando com pouco vigor. Então, da mesma maneira que você tem que respeitar os antigos, né? Você tem que, é contradição, você tem que respeitar os antigos, mas você tem que também querer ser campeão. Tem que renovar, né? Tem que renovar isso. Agora, como é que você vai chegar e vai cortar 50 componentes? São contradições, as escolas de samba tem que ter uma gestão muito organizada. E aí eu defendo, né, com muita participação dos departamentos culturais. E eu não posso me queixar, pelo contrário, a Portela incentiva o seu departamento cultural, com toda a dificuldade, com toda a dívida que a escola tem, nós estamos lá fazendo o nosso trabalho. Agora, e as outras? É. Que outras escolas têm seus departamentos? Claro que o Salgueiro tem lá a Imperatriz, mas é o quanto que as direções das escolas investem nisso? Se não, amigo, isso aí vai virar pó daqui a 10 anos. Você viu o seguinte, a Portela, por exemplo, a Portela tem lá de baluartes, do ponto de vista, não do ponto de vista interno da escola, do ponto de vista externo da escola. Você tem tem Valdir 59, que está muito velhinho, cego, você tem o Monarco e você tem a Tia Surica. É verdade, é verdade. Tá certo? E daqui a 10 anos, como é que vai ser isso? Não, daqui a 10 anos você já não vai ter. É. Isso aí, inclusive, o Paulo está lembrando um negócio aqui. O que é, Paulo? Fala, é escola, aí, né, Luiz? O nome é escola. Tem que... Como? O nome escola de samba, a palavra escola está aí para isso, né? Ele tem que passar isso para os mais jovens. Agora, uma coisa que eu tenho percebido também, e até já fiz algumas alusões a isso aqui no nosso tema livre, primeiro é que as comissões de frente, aquelas turmas que era a velha guarda das escolas, está desaparecendo. E segundo, que as alas das baianas também estão tendendo a desaparecer porque você não tem mais as senhoras das escolas, né? Há uma discussão aí que tem que ser aprofundada, que parte das baianas estão sendo cooptadas pelas igrejas evangélicas. Aliciadas, convertidas a Jesus. É verdade. Então tem que ver isso aí, tem que... longe de ser apenas uma declaração, uma frase de efeito, tem que ser aprofundado isso para ver se é verdade mesmo. Né? E eu não estou negando nem afirmando. Eu acho que tem que ser estudado isso. Agora, as comissões de frente estão perdendo o que o carnaval virou um grande espetáculo. Né? Ele, há muito tempo que ele virou um grande espetáculo. Essa crítica eu faço. Eu acho que o carnaval do Rio de Janeiro hoje é um grande tripé. É a TV Globo, é a Rio Tour e é a Liesa. A Liesa está ali para criar o ambiente, organizar aquilo e faz isso muito bem. A Rio Tour está ali para atrair turistas e a Rede Globo está ali para transmitir a festa, comercializar aquilo tudo. Agora, cada um tem seu papel bem definido. Agora eu pergunto, e quem é que está exercendo o papel cultural das escolas de samba? Pois é, ninguém. Ou isso não tem relevância? Pois é, isso não tem relevância dentro do mercado. Então você vê a comissão de frente é um belíssimo exemplo do que está acontecendo hoje, né? Você, é porque a coluna das despesas aumenta assustadoramente numa escola de samba e a coluna das receitas fica parada, né? Porque as escolas não têm capacidade para atrair investidores, né? Com exceção da Tijuca, com exceção talvez ali de uma outra, mas as escolas não estão, pelo contrário, as escolas, para usar uma expressão popular, as escolas levam beiço, são enganadas, como foi o caso da Inocêncio Belfort hoje lá com a Coreia do Sul, como foi o caso da Mocidade com o Rock in Rio. Elas acabam fazendo propaganda gratuita, usando o maior espetáculo da terra como outdoor, contrariando o regulamento, e na hora de receber, não recebe. Pois é, agora, nos casos, isso aí também está indo na contramão da festa popular. Isso está entrando na jogada do mercado. Quem é que vai fazer Coreia do Sul? Ou vai fazer Danone? Ou vai fazer iogurte, essas coisas? E Rock in Rio? Quer dizer, você, na verdade, você parece que você está dando chance ao azar, né, cara? Mas elas estão sendo punidas, né? Você vê que a Mocidade, ano passado, quase caiu. Agora, o que que acontece? Isso é uma armadilha que as próprias escolas estão criando. Porque quando você... A comissão de frente, antigamente, ela gastava 10 reais. Era ali um terno, um sapato bonito, botava ali os baluartes. Agora você gasta 600 mil no mínimo. Você imagina quanto custa o principal bailarino do Teatro Municipal, é o coreógrafo, que era da Vila, agora da Beija-Flor. Quanto custa? Eu não estou dizendo que não vale, que ele está cobrando caro, não me põe, isso aí não é problema meu. Eu estou dizendo que o nível profissional e o nível de investimento que as escolas fazem numa comissão de frente, agora, a receita também aumentou. As escolas estão tendo que pagar fantasia para todo mundo, a receita aumentou, aí a escola tem que buscar patrocínio. Vai buscar patrocínio, tem que ter competência, senão você vai fazer pela décima vez um enredo sobre Itaguaí. Você vai fazer pela 15ª vez um enredo sobre o Espírito Santo, que a garotada da internet chama de enredo CEP. Uma coisa é você fazer de status que tem um histórico cultural fantástico, como é a Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Agora, as outras escolas vão lá fazer acordo com políticos, com prefeitos, para ganhar alguns trocados, se é que vão receber, porque muitas vezes a Assembleia Municipal veta isso e acaba não recebendo tribunal, nada. Tribunal de Então, eu acho que é uma armadilha que o carnaval se impôs. Uhum. E criando receitas de despesas fantásticas e sem ter as receitas correspondentes. Agora, isso aí, Paulo, tem para sair dessa armadilha, porque isso é uma armadilha de mercado, é uma armadilha que não foi montada, não é uma arapuca de pegar passarinho, isso é uma coisa que foi montada ao longo do tempo, com muito, né, pelo menos desde o início do sambódromo, né, desse novo, da passarela do samba em 84, por aí já começou a ser montado ali esse grande espetáculo, a transmissão do desfile, tudo isso. Quer dizer, você, para sair dessa armadilha, você tem que achar uma saída do modelo que está montado aí, que é um modelo que rende muito dinheiro, porque ao mesmo tempo em que o Luiz Carlos fala dos problemas que afetam as escolas, problemas de dinheiro das escolas, tem também a questão do retorno que está tendo esse espetáculo, o retorno até internacional que as emissoras de televisão têm, que todo mundo tem em torno disso aí, todo mundo ganha dinheiro em torno do carnaval e a escola é quem talvez quem esteja ganhando menos. É verdade. Eu lembro até um desfile, se não me engano, da Estácio, que quem estava patrocinando exigia o nome, né, da cidade no samba. Então são exigências, coisas absurdas, né? Que os caras ficam praticamente como um refém desses enredos patrocinados. Eu acho que é realmente uma arapuca mesmo, né? Eles mesmos criaram, né? Criaram o buraco e estão aí, como o Luiz falou, a Mocidade estão aí para pagar o preço. Quanto à questão do fazendo uma relação ainda com o Carnaval Mirim e essa profissionalização, é igual no futebol, né? O cara já começa no juvenil já profissional, já simulando falta, com todos aqueles vícios. E eu percebo isso no Mirim também. O cara que já vai ser mestre de sala e porta-bandeira, ele já está pensando no saláriozinho dele, que ele vai fazer o contrato, que vai virar fulano, o mestre de bateria. Essas coisas que são pagas, né? Os segmentos que são pagos, como a comissão de frente. Então isso tem que quebrar lá embaixo, né? E é uma coisa que está se replicando. Então, é, quer dizer, como o Luiz falou, o futuro não é muito promissor em relação a essa geração que está vindo. Ela já vem com a cabeça já da profissionalização. Se eu não me engano, já teve até enredo mirim já patrocinado também. É verdade. É, sim. Luiz, você falou... Só acrescentar uma coisinha nessa coisa. Diga, da profissionalização, aí, né? Olha só, você vê o seguinte, a minha preocupação é essa, repetindo, quem é que está pensando culturalmente esse espetáculo, tá? Porque olha pois só... É. Você sabe que a característica fundamental do casal de Mestral e Porta-Bandeira é não sambar. Por quê? Ela tem uma missão muito maior, que é exibir o pavilhão da escola. E ele tem uma missão muito maior do que sambar, que é proteger a Porta-Bandeira. Ele tá guia a Porta-Bandeira então, no desfile, né? Ele vai guiando a porta-bandeira ali. Ele vai conduzindo, vai protegendo. Agora, o que você vê hoje? Então, volto lá. Não é dado a eles esse direito de sambar. Agora, o que você vê hoje? Você conhece algum mestre-sala que não sambe? Depende do que você chame de sambar. Porque eles sambam muito, pulam muito. Eu até tenho uma expressão que eu gosto muito de usar, que é uma expressão do Heitor dos Prazeres. Lá no Heitor dos Prazeres é do tempo da fundação dessas escolas todas. Mas ele ali, ele já usava uma expressão, ele dizia assim, sobre esses mestres salas que ficam pulando, saltitando, ele falava, perdem-se em peripécias estapafúrdias. Naquela época ele já falava isso. Então isso é uma deformação. Você hoje, difícil, você tem excelentes mestres salas tirando 10 aí, mas se você fosse julgar à luz da cultura do samba, eles tirariam 7, 8. Porque sambam muito, pulam muito. Aí é que eu digo, os meninos da escola de São Mirim, vai olhar lá que todos eles estão pulando, que o exemplo... Quem é que serve de exemplo para eles? É o mestre sala de uma escola grande. Ele olha aquilo, vê o mestre sala tirando 10, pulando igual pipoca, ele vai fazer a mesma coisa. E ele está contrariando a cultura do samba. Não é questão de ser tradicionalista, não. É afirmando a tradição. Porque você tem muito que modernizar as escolas, nós temos alguns exemplos aí, você tem que modernizar o desfile, você tem que acompanhar a evolução urbanística da sociedade, é tudo isso, urbanística, no que eu digo, é a concentração de pessoas que faz a sociedade mudar, você tem que acompanhar isso tudo, mas você tem que manter a tradição do samba, senão isso vai virar uma outra coisa qualquer. É verdade. Você tem que cultuar a tradição do samba. O desfile de escola de samba só é o sucesso que é, porque ele é uma mistura da cultura do samba com a cultura do carnaval. A cultura do carnaval tem lá as sociedades, a escola de samba roubou isso. Você tem o baile do municipal com as meninas se exibindo, a escola de samba roubou isso. Você tem a maneira processional do rancho, a escola de samba trouxe isso. A escola de samba conseguiu agregar isso tudo. Agora, então é claro que ela tem que evoluir. Agora tem que manter a tradição do samba. O samba enredo tem que voltar a ser o protagonista do desfile. Senão vai que os sambas vão começar a cantar marchinha. Começar não, que já estão cantando. Já está, né? Já está então, no marchinha. Eu estou aproveitando o teu espaço para falar disso. Tudo muito bem, é um espetáculo muito bonito. A cidade se enche de turistas. Todo mundo está fazendo o seu papel. Só está faltando um papel nisso tudo, que é o pensamento cultural. Quem é que está pensando culturalmente a cidade? Qual é o valor? Qual o valor disso aí no peso da cultura nacional? É essa questão também que eu fico me perguntando, e nós nos perguntamos aqui nos programas passados, porque quando as escolas de samba surgiram, elas surgiram como uma manifestação basicamente da população de samba negra, que não tinha acesso, por racismo, às grandes sociedades, aos desfiles das grandes sociedades. Exatamente. Não é? Da mesma forma, você tem hoje, por exemplo, ainda hoje, você tem uma predominância de temáticas negras, temáticas africanas, de raiz africana, nos desfiles das escolas de samba, o que é extremamente saudável do ponto de vista cultural para esse país, que é o Brasil, que não é um país branco. Mas, ao mesmo tempo, você tem a mercantilização e o negócio que é não é europeu, é americano já, porque já passou do americano, é o que cantava o Noel Rosa, né? Não é mais brasileiro, já passou do português. Isso aqui, nós já criamos um espetáculo brasileiro, já não é mais americano nem europeu. E estamos exportando isso, e mais uma vez, o que nós vemos é que as pessoas que são responsáveis pelo samba estão ficando de fora. É verdade, o carnaval mudou de dono, né? O carnaval já mudou de dono. Quem fazia os sambas era o pessoal do morro. Quem dirigia as escolas era o pessoal das comunidades também. Quem até fazia, muitas vezes, o enredo, muitas vezes não, quase sempre. Hoje, a partir ali do Salgueiro, né, da chegada do Pamplona, isso foi mudando de cara, né? Foi mudando de cara. E a classe média, então, tomou conta disso, ou se apoderou de uma boa parte. E hoje, basta você ver, porque grande parte, não acho cerrado não, entendeu? Grande parte dos compositores de escola de samba pertence à classe média, são universitários. Eu acho isso errado? Não. O que eu acho errado é você excluir o compositor da comunidade, porque o compositor da comunidade não tem como bancar aquilo. Tem até escritório, né, Luiz? Escritório de samba, né? Sem falar nos escritórios. Mas eu estou dizendo é o seguinte, o compositor... Eu me lembro que eu encontrei com o Jurandir, o grande Jurandir da Mangueira, lá onde ele estava morando, na Vila Kennedy. Eu falei, Jurandir, não vai escrever mais samba, não. Ele falou, pô, os caras fazem samba, eu faço 10 aqui para você, é a coisa mais fácil. Agora, competir é que eu não tenho condição. É. Então é isso, a escola de samba vai mudando de dono cada vez mais, vai mudando ainda mais para essa praga aí dos escritórios. É verdade. Tá certo? A gente, é uma complicação. Agora, por isso, cada vez mais é que eu digo, tem que ter um braço cultural ali, entendeu? Tem que ter alguém ali orientando isso, com o mesmo peso dos outros componentes, de quem organiza o carnaval, de quem atrai o turista, de quem comercializa a festa. Tem que ter uma ponderação cultural nisso tudo, senão isso aí vai acabar como acabou o frevo, como acabou a sociedade, como acabaram os ranchos. Entendeu? Isso aí vai ser uma contaminação, desculpa a expressão, mas um bunda-lelê cultural que não tem fortaleza. Que o que fortalece é a frase que eu costumo usar. Eu acabei de dar um curso agora lá na Sinédia sobre a formação do Carnaval Carioca, curso que eu pretendo dar agora nas escolas de samba gratuitamente. Aonde é que você deu o curso, Sinédia? Eu tenho o curso na Sinédia, lá naquele estúdio do da cinema, Cinédia, aquela Cinédia de filmes, pioneiro, né? Do cinema brasileiro. É, rapaz, olha só. Do Ademar Gonzaga, eu estive lá fazendo uma pesquisa, eles me convidaram para dar um curso lá. Interessante, legal. E agora eu vou passar esse curso, vou dar esse curso nas escolas de samba gratuitamente. Essa questão, né? Essa questão, porque as pessoas nem... Olha que nesse curso agora só tinha sambista. Uhum. E como eles desconhecem a sua própria história de construtores do samba. Não sabe. Você lembra, você diz que a garotada não sabe quem foi Cartola e não sabe mesmo. Isso já é. Agora, você também é de um tempo, e você citou Cartola, e você remeteu a conversa a um tempo em que você tinha um Silas de Oliveira, você tinha Mano Décio, você tinha os compositores, o próprio Cartola, compositores das escolas. Hoje em dia, você tem uma ou outra escola que tem o compositor Martinho da Vila, eu acho que é o último dos compositores. Zé Catimba. Zé Catimba, bem lembrado, Zé Catimba. Então, você tem, mas são pouquíssimos. Inclusive, você vê o seguinte, Luiz Carlos, o Martinho, não tem muito tempo, ele brigou lá na escola porque o samba dele foi preterido, porque o enredo ia ser outro, e ele foi embora para passar o carnaval em Recife, e a escola foi campeã. Ele voltou e pediu desculpas, humildemente. Não é verdade? Quer dizer, aí há uma dualidade, é uma coisa curiosa. Primeiro, você tem que respeitar essa tradição, essa coisa do cara que tem talento, o cara ele é bom, compositor. E, de outro lado, você tem que respeitar também esse novo que está vindo e que está ocupando um espaço que está aí, né, cara? É verdade. Mas olha só, o que acontece? Que você está falando aí de um tempo que o samba não dava dinheiro para ninguém, tá? Silas morreu pobre, você sabe disso. Jurandir morreu lá na Vila Kennedy, como eu estou te falando aqui. Todos eles morreram muito pobres, tá? Agora, a partir do fenômeno Zuzuca, né, quando o Zuzuca, com o samba enredo do Salgueiro, comprou um apartamento, é natural que todo compositor queira comprar seu apartamento com samba. Eles não estão roubando ninguém, não. Não estão assaltando ninguém, não. Aí, mas aí o samba deixa de ser um valor de uso, um valor cultural, para ser uma mercadoria. O samba é transformado numa mercadoria. A partir do momento que ele passa a ser gravado e vendido no Brasil inteiro, todo compositor, até gente que não é compositor, entra na parceria, bancando aquela festa toda que tem que fazer, e aí passa a ser compositor para oferir lucros disso. Então, hoje você tem esse pessoal da classe média, que tem uma condição melhor, e o sambista que não tem recurso para apostar no... Ele é preterido nisso, e agora tem os escritórios, que são investidores do carnaval. Eu acho o seguinte, com relação a isso aí, eu acho que essa vai ser a grande discussão do carnaval, vai ser essa questão dos escritórios, né? Eu não tenho nada, eu não sei fazer samba, entendeu? Eu sustentei minha família fazendo o que eu sei fazer, tá certo? Me formei em advocacia, a vida inteira trabalhei nisso. É isso que eu sei fazer. Agora, o sambista sabe fazer samba. Ele tem que sustentar a família dele fazendo samba. Eu não tenho quem, tem escritório, quem tem escritório é você, né? Tem que ser um escritório então, cultural, né? Porque não é escritório agora, do samba, não. Eu acho que ele, não são eles os culpados são as escolas que, deixa isso aí, que permitem isso. E eu já falei na Portela, olha, me tirem da comissão. Eu esse ano fiz parte da comissão lá de escolha do samba. Eu falei... Me tirem da comissão, porque se eu perceber que o samba de escritório, ele pode ser o maior samba do mundo, que eu meto a cadeia de porra. E a diretoria da Portela me deu força. Legal, entendeu? Legal. Então, esse aqui, olha só, deixa eu ser bem claro então aí. Eu acho o seguinte, o dia que a minha escola, que é a escola do Manasséia, do Paulo da Portela, do Cano, do Walter Rosa, o dia que essa escola não tiver pelo menos um compositor para fazer um samba pro carnaval, meu amigo, eu vou passar o carnaval em Recife. Pois é. Tem aí o Paulinho da Viola, tem Paulinho da Viola aí, rapaz. Paulinho da Viola não gosta de fazer samba enredo. Mas tá aí, né? Se for o caso, Paulinho, não leva mal não, mas você vai ter que subir para você, meu irmão. Ou é você ou é o escritório. É verdade. Como é que é a história do escritório, hein, Paulo? Complicado isso aí, né? Como é que é essa história? Como é que é? Monta o escritório? O que é isso? É como se fosse uma empresa, né, Luiz? Junto as pessoas, os interessados, já vê se tá aquele cara lá que tá só para botar um nome para ganhar em cima, é o que o Luiz explicou. Então junta a gente aqui, é a mesma coisa. Vamos fazer tipo um cartel aqui e produzir um samba e cercear os outros. E na verdade o quem tá julgando lá vai perceber isso. E às vezes a escola fica refém dessas pessoas. Esse negócio, eu me lembro, volto a falar daquele período de você ter os sambas do Silas, do Bacalhau, essa coisa. E você vê hoje os sambas enredos, eles têm tantos autores, parece formação de quadrilha aquilo ali. É verdade. Eu acho que o samba foi composto na Polícia Federal, de tanta gente. Mas é isso aí. Pois é, mas cada um tem o seu papel. Tem o cara que vai pagar, o cara que vai arrumar você, ônibus. Você está falando do tempo, que, um era melhor na letra e o outro era melhor na música. Aí você juntava os dois, fazia o samba. Isso é uma coisa. Agora, hoje não. Um faz, compõe, o outro é o responsável pela mobilização da torcida. Do ônibus. Do churrasco, cerveja. E o outro é o responsável por bancar isso tudo. É verdade. Então você hoje, dificilmente uma parceria não tem isso. Tanto é que os compositores da Portela, numa reportagem que houve no Fantástico, eles declararam claramente isso. Não, olha, quem fez o samba fui eu e foi Toninho Nascimento. Estou falando do Luiz Carlos Márcio. Quem fez construiu o samba foi Luiz Carlos Márcio e Toninho Nascimento. Fulano entrou com dinheiro e fulano entrou com aquilo. Isso já foi colocado claramente. Porque essa é a realidade do samba hoje. E não é uma coisa clandestina, quer dizer, é um negócio aberto. Mas a grande parte dos escritórios é clandestina. Porque eu, por exemplo, já tem samba você ouve o samba de uma escola e você sabe quem compôs. Sei. Uhum. Em alguns sambas, você, pelo jeitão do compositor, sabe quem compôs, né? Mas normalmente esse nome é obtido. eles usam o compositor de uma escola de samba como cavalo, vamos dizer assim, uhum. E aí depois não, só aparece na hora de dividir os lucros. Uhum. Isso quando... Agora, tem escolas que tem escolas que permitem que o compositor faça samba numa, na escola dele, na outra, é isso que eu estou dizendo. É, eu estou falando da Portela, tá certo? E uhum. eu se estiver ali, eu perceber que o samba... E o pior, a coisa é tão complexa que você tem que fazer isso em cima de suspeição. É verdade. Às vezes você corta um samba achando que é de escritório, e como é que você vai ter certeza se é mesmo? É que você sabe dos bastidores. No mundo do samba, todo mundo sabe de tudo. É isso que eu ia falar. Aí então é. Eu falo, aquele samba ali é de fulano. A rádio, né? Aquele samba ali é de fulano. Aí eu vou, meto a caneta. Agora, será que é mesmo? Vai lá na internet, vai lá no Carnavalesco, na Galeria do Samba. E fora os sambas que você só vai saber que é de escritório, depois que o carnaval passa. Aí é complicado. Agora, tem um negócio também, é o seguinte, em 1949, o Cartola levou o seu último samba enredo para Mangueira, que foi Ciência e Arte, e quando chegou lá, perdeu porque teve uma competição. E ele sempre apresentava o samba todo carnaval, e era isso. Não tinha escolha de samba, não tinha comissão, não tinha ala de compositores, não existia isso. Aí parou, se omitiu, acabou, não faz mais. O Paulinho da Viola, por exemplo, é um que também se abstém de entrar nessa discussão. O Martinho teve essa vicissitude, esse problema lá na vila e superou numa boa. Então, vocês acham que para a gente combater essa situação do escritório pode retomar essa tradição, ou o escritório é o jeito, é como vai ter que ser e não tem conversa, vamos ter que nos entender nisso aí? Posso responder? Pode, claro. Não, olha só. Ninguém aqui quer voltar ao tempo da cobrinha, do desfile, daquela escola de samba de lençol. Nem, não é isso, tá? Porque nós frequentemente somos acusados de tradicionalismo como se fosse um câncer, como se fosse uma lepra. Uhum. Não é isso que a gente quer. Né? Você não tem retorno. Você vê que hoje já há algumas tendências. Por exemplo, a Renascer de Jacarepaguá, a direção fez a seguinte opção: pegou o compositor da escola, que faz samba para a escola, que é um jovem muito talentoso, que é o Cláudio Russo, e convidou o Moacir Luiz, que é amigo do Lã. Fizeram um samba belíssimo. Uhum. A União de Jacarepaguá escolheu, eu quero que vocês dois aí, que são dados de compositores, façam samba. Está entendendo? E já está vindo uma diversificação disso, que não é exatamente o concurso. Né? Sim, sim. Então, e tem o escritório, e tem a Portela, que tem uma ala fechada. Uhum. Se você pegar o exemplo do cinema ou do teatro, você vai ver que o diretor, o dono, o produtor do filme, ele faz a trilha sonora do filme ou do teatro, convidando o Chico Buarque, o cara do ramo, né? Lobo, o Milton Nascimento. No teatro e no cinema isso é uma coisa comum. Né? Agora, na escola de samba, não, porque o samba era o protagonista do desfile. Quantos desfiles as escolas ganharam em função do samba? É verdade. Até porque as escolas de samba eram pobres, ainda não tinha aquele espetáculo feérico das alegorias, das fantasias, então o samba era mais importante. Né? Bom lembrar o Zuzuca de novo. É, verdade. Pois é. Tudo começa ali. Na verdade, para ser preciso, não começou com o Zuzuca. Começou com o Anescarzinho, com o Chico Não, Letivo? Não. Começou com Monteiro Lobato da Mangueira, que foi gravado pela Eliana Pittman e incendiou o Brasil. E depois gravado aí, também pela Elza. E quando o Monteiro Lobato incendiou o Brasil, que foi a primeira vez que o compositor ganhou dinheiro com direitos autorais, a partir daí os sambas começou a ser gravado o disco das escolas, que não tinha nem disco, rapaz. Uhum. Não tinha nem disco. Para você conhecer os sambas enredos, que era meu caso, eu ia em todas as escolas e ficava lá no meio fio esperando bonde até de manhã. Tá e certo? Eu morava no Lins de Vasconcelos. Eu já fui vim da Mangueira para minha casa muitas vezes, da Vila Isabel para minha casa muitas vezes. Tanto que eram as escolas que eu mais frequentava. Eu pouquíssimas vezes na minha vida fui a Portela, porque você há de convir que vinha a pé de Madureira até o Lins Vasconcelos. É complicado, não é, não é brincadeira, não. Por é mais que tivesse não. ali 20 anos, tivesse na foda meu, na minha energia, entendeu? Então isso tudo, tudo vai se transformando, tudo vai se transformando. O que a gente entende é que transformar é uma coisa, outra coisa é quando um grupo tira proveito próprio disso. Tá certo? Quando grupos comercializam o carnaval, como nós estamos vendo aí, essa questão dos patrocínios, olha o exemplo que o Salgueiro está dando aí. A maioria do povo do samba não sabe que o carnaval do Salgueiro é patrocinado. Tá certo? Só vai saber disso depois do carnaval, quando a Nissan lançar o carro elétrico. Aí vai ver que quem bancou o carnaval do Salgueiro foi a Nissan. Então não interferiu em nada. Não interferiu em nada no enredo, entendeu? Ao contrário, você vê, o ano passado a grande discussão foi o Rock in Rio. Não é, eu não estou achando que não caiba fazer um enredo sobre o rock, não. Até cabe que o rock deixou de ser um fenômeno americano para ser um fenômeno mundial. Eu fui roqueiro, meu filho é guitarrista, roqueiro, é roqueiro, não é isso. A questão é o Rock in Rio é um produto. É, o Rock in Rio é uma coisa, carnaval é outra, né? Não, mas eu não estou nem falando nesse aspecto. Estou falando que o Rock in Rio é um produto, como é o Manga Larga. Larga é um produto da Zootecnia Nacional. Então a Beija-Flor fez propaganda do Manga Larga. A Mocidade fez propaganda do Rock in Rio. Não estou falando do rock, não. Estou falando de um produto com dois eventos. Como foi o negócio do iogurte? Do iogurte também. Foi tão grotesco. Agora, o da Vila Isabel com a Baia foi sucinto ali também, Luiz. Da Alemanha, né? Da Vila Isabel campeã, antes que a Bayer botou dinheiro ali na questão. Foi a Basf. Basf, isso, desculpa, Basf. Mas não interferiu no... Não interferiu em nada, foi bem sutil também, né? Foi. A presença ali foi falar do campo, que a Basf é uma grande produtora de defensivos agrícolas. Isso, defensivo, isso mesmo. Então falou do homem do campo, mas não interferiu nisso. Eu acho que esse é o caminho. Agora, você vê no passado, eu me lembro que o maior crime cometido por uma diretoria de escola de samba, no cinquentenário do Império Serrano, o enredo foi Beto Carreiro. Foi demais. E a escola caiu. Porque foi punida pela comissão jogadora. Emblemático. Agora, hoje, lá no regulamento da Liesa, está proibido o merchan. Então, por que não proibiram, não puniram a Beija-Flor no ano passado? É, por que não puniram a Mocidade desse ano? E esse ano, o samba da Beija-Flor, que fala no Babado da Folia, que história é aquela do Babado da Folia? Até hoje ninguém me explicou. Já tem 40 explicações. É. Agora, alguma me convenceu? Não. Então, olha, que babado é esse? Entendeu? E nós sabemos a presença do babado babadão da folia no carnaval. É. Então, para algumas pode, para outras não pode. Que história é essa? É, tem essa questão também, Luiz Carlos, que é complexa na organização do samba, porque quando a coisa vira empresarial, e aí você tem uma heterogeneidade muito grande de interesses, não é? Que você cria essa dificuldade de uns são mais iguais do que outros, né? Isso, é verdade. Não é? Como é que você acha que isso pode ser? Olha, eu acho o seguinte, eu vou te dizer. Não é possível. Você sabe que o setor de propaganda e marketing do Brasil é campeão mundial, ganha todos os prêmios. Qualquer concurso que tem no mundo inteiro, você vê essas agências de propaganda brasileiras tirando primeiro ou segundo lugar. É, publicidade brasileira é cheia de bilhão. Então não é possível que essas pessoas não tenham a inventiva de criar alguma coisa que atraga dinheiro para as escolas sem conspurcar o enredo. Olha só, eu não sou eu que vou ter que ter essa solução. Eu não sou dessa área. Mas eu digo o seguinte, se você pegar o último carro, que não tem nada a ver com o enredo, passou o enredo todo, aí você bota lá no último carro, bota assim, quem patrocinou a Beija-Flor foi Ponto Frio Bonzão. Porra, tá ali. É melhor, eu tô exagerando, tá certo? Tô exagerando. É melhor do que você fazer um enredo sobre, mais uma vez, sobre Patinho de Alferes, para pegar 10 mil reais da prefeitura. Uhum. Se é que a prefeitura vai pagar. Já teve um enredo que foi o Ouro Vermelho de Patinho de Alferes, que falou sobre o tomate. Uhum. Entendeu? Agora você tem a escola falando sobre Jundiaí. Olha aí a escola, a Grande Rio, que está falando sobre Maricá. Olha a mágica. Daqui a pouco vai faltar, né? Falar para meter ali a Maísa, para descaracterizar que seja um enredo sério. Vai faltar município. O futebol já arrumou. O futebol já tem o seu jeito dele. As camisas têm propaganda, no Maracanã tem aqueles painéis todos, tem uma ambulância que fica lá atrás do gol. Claro. Quando o teu time faz o gol, você vê a ambulância lá. Por que o futebol arranjou a solução e o samba? Aliás, não, no não sambódromo já tem também, ali na passarela do samba já tem ambulância que fica ali do lado, que faz as coisas você também vê. Eu acho que precisa é alguém pensar isso. Eu tenho certeza que se alguém se dedicar a isso e quiser encontrar a solução, não demora uma semana. Do jeito que são esses competentes, esses caras da propaganda e marketing aí no Brasil, contrata uma empresa. Eu acho que tem que ganhar dinheiro. Tá? Por exemplo, a maior vergonha para o Carioca, uma das maiores vergonhas do Carioca hoje, é aquele terreirão do samba ali, que fica o ano inteiro vazio. Aquilo ali, você entra ali como se fosse esperar passar o enterro, em qualquer mês do ano, com exceção do carnaval. Tá? Agora, como é que pode um espaço daquele, na Praça 11, que é onde nasceu o samba, aquilo ficar vazio o ano inteiro? Como é que você resolve isso? Alguém tem que ganhar dinheiro com aquilo. É verdade. Então você pega uma empresa, olha aqui, ó, você vai ganhar 40% da receita. Agora, movimenta isso aqui. Agora, isso inclusive serve para você, pelo menos, manter uma vida cultural. Essa, toda aquela conversa cultural que nós estávamos tendo no início do programa, cabe aí. Quer dizer, a cidade do samba, ela tem que ser usada como a escola pública, ela tem que ser usada no sábado, no domingo, no feriado, para atividades outras, que são atividades que não necessariamente necessitem render dinheiro, mas que rendam frutos culturais e comunitários, que interessem a pessoa. Claro. Porque é do interesse da gente, né, cara? E fica aquele negócio largado lá. Isso tem que ser incentivado, inclusive por esses projetos de incentivo cultural, que muitas vezes aprovam as coisas mais malucas, funcionando como panelinha. Agora, você pega o exemplo de um menino, um rapaz, um homem já hoje, chamado Marquinhos Oswaldo Cruz. Marquinhos Oswaldo Cruz é um portelense ali daquele ferrado mesmo, tentou a vida como compositor, tem alguns discos gravados. Agora, ele inventou duas festas fantásticas. Ele inventou três festas fantásticas. Ele inventou essa questão das feijoadas da escola de samba ali na Portela, foi a primeira feijoada da família portelense, que é um sucesso, é o maior sucesso da Portela. A Portela viveu esse ano de feijoada, sem receita nenhuma. Ele inventou o pagode do trem, que já tem mais de 10 anos, que é uma das maiores, mais originais festas cariocas, e inventou a Feira das Iabás, que é um lugar, é lá em frente à Portelinha, você vai lá almoçar, ouvir. Você falou? Cada baiana daquela faz uma panelada daquela. Entendeu? Ele, pessoa física, inventou isso. Agora, por que que as secretarias de cultura do estado, município, não incentivam para que novos Marquinhos de Oswaldo Cruz apareçam? É isso aí. Criar um espaço desse em Vila Isabel. Bom, aí por aí vai. Luiz Carlos, a gente está terminando o programa aqui. Você ia ficar até 15 para as 11. Mas se deixar, você vai até meio-dia. Vocês ficam me provocando. Meu irmão, eu só queria que você lembrasse aquela frase do Heitor dos Prazeres, que é fantástica. Perdem-se... Posso dizer duas frases? Diga. Uma é de um pensador francês chamado Tocqueville. Rapidinho. Ele fala o seguinte: quando o passado deixa de iluminar o futuro, a humanidade se mergulha na treva e se perde. Isso aqui é grande referência. Tá? E a outra é o Heitor dos Prazeres, diz os mais cessados: perdem-se em peripécias estapafúrdias. E com essa a gente termina o Tema Livre aqui. Um grande abraço para vocês. Até segunda-feira. Um abração, meu irmão. Obrigado. Valeu, hein, Paulo. Falou. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo.